Fala pessoal, voltamos para o nosso segundo bloco. Agora dessa vez é a Júlia que vai falar como virou uma fã de cinema, uma cinefã. Oi Júlia, como é que você virou uma cinefã? Fala pra gente. Oi gente, minha frase chave, né, para começar qualquer coisa dos cinefãs. Primeiro eu queria dizer que eu tô muito feliz de fazer parte dessa história do nosso não, né, o bebê do André, que a gente cuida também, todos nós cuidamos, que é o Cinefãs, e é uma experiência muito gratificante para mim. Enfim, Cinefãs é ter um espacinho guardado no meu coração desde que eu comecei a escrever, e ele meio que me lembra muito porque eu comecei a gostar de cinema, né? Porque eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Mas quando eu era mais nova, como qualquer criança, eu ia muito no cinema pra ver filme de criança, filme de adolescente, o que tava passando na hora. E eu sempre gostava muito da experiência de você estar no cinema. E até hoje eu quase não vou no cinema. Cinema, enfim, aqui no Rio de Janeiro o cinema é muito caro, então às vezes a gente deixa o cinema de lado. Mas é muito diferente tá em casa e ver um filme na televisão, ou ver no computador, ou ver no celular, do que ver numa tela, toda a experiência que você tem. E eu sempre gostei muito disso. Eu ia muito no cinema quando eu era mais nova, ia muito com a minha mãe, pra ver filmes diversos. Filmes de criança, desenho animado, as animações da Disney, comédia romântica, né? Já fui a alguns encontros também no cinema, o cinema que é o point da galera namorar. E sempre foi um espaço que eu me senti muito confortável, eu me sentia parte daquele lugar, né? E isso já foi um terreno que me afofado já foi adubado o terreno para conseguir florescer o meu ardor pelo cinema. Que, na verdade, né, não sei para quem não sabe, né, que tá ouvindo, eu faço comunicação social, faço jornalismo. Não trabalho com cinema diretamente, mas já fazia curta-metragem para faculdade, coisas assim. Então, a minha paixão pelo cinema, ela é muito antiga já, muito antiga. Eu comecei a me interessar mais, assim, me aprofundar, conhecer um pouco mais sobre os diretores. Óbvio que nada é muito aprofundado, mas, assim, ter um primeiro contato, conhecer um pouco mais o que tá além do blockbuster, né? O que já estava no passado há muito tempo. No final de 2014, começo, meio de 2014, por ali, eu comecei a me interessar muito. E aí eu queria ver todos os filmes que todo mundo falava. Eu queria entender por que era tão bom. E um filme que até hoje me marcou muito nessa questão de cinema, né, que mudou um pouco a minha visão do cinema artístico, que eu tinha bastante preconceito, achava que era uma coisa completamente elitizada, era um conhecimento que era passado para pouquíssimas pessoas captarem. Eu vi no final de 2014, na época eu namorava, e meu namorado gostava muito de 2001, O Odisseia no Espaço, que é um filme do Kubrick, enfim, um dos maiores clássicos do cinema, um filme de 68. O Kubrick, para quem não sabe, um dos maiores cineastas que o mundo já viu, né? 2001, O Iluminado, Laranja Mecânica. Então ele que é um puta cineasta. E eu tive uma experiência que eu me lembro até hoje. Isso já tem quase 5 anos, mas eu ainda me lembro hoje do dia que a gente sentou pra ver 2001. E foi uma experiência incrível, porque foi a primeira vez que eu saí de um filme. Saí não, né, que eu não vi no cinema. Mas saí de um filme, terminei de ver. E eu fiquei muito tempo conversando com ele sobre o final. O final do filme é muito emblemático. E o Kubrick mesmo deixou o final em aberto. Ele não explicou por que ele fez aquilo, que é pra cada um ter uma interpretação diferente. Eu no começo achei isso meio perturbado, mas depois eu percebi que fez todo sentido. E foi uma experiência que mudou a minha visão do cinema. Mudou a minha visão de que só um blockbuster era algo que valia a pena assistir no cinema. E 2001 foi um filme que me marcou de diversas formas, assim. Um filme que tem muito à frente do seu tempo, né? Muito à frente de muitos filmes que a gente vê hoje. Me lembra até um pouco A Árvore da Vida, do Terrence Malick, que eu não gostei muito. Eu acho que esse filme já é uma viagem, assim, além do entendível, pelo menos pra mim. E eu comecei a me aprofundar bastante Eu tenho um amigo que faz cinema, queria fazer cinema na época, hoje faz cinema. E ele começou a me apresentar muitos filmes que depois, quando eu entrei na faculdade, eu tive muito contato. São clássicos que a gente vê na faculdade para meio que aprender um pouco mais sobre a sétima arte. E eu comecei, eu fiquei 6 meses esperando para entrar na faculdade, comecei a ver tudo, todos os filmes. Eu tinha todo o tempo livre do mundo, né? Então eu sentava, eu abria o meu serviço de streaming, eu assistia ali o dia inteiro, eu ficava o dia inteiro ali vendo filme. E eu tenho uma... Quando eu era mais nova, eu gostava muito da Super Interessante. Eu tinha uma edição especial, então os 101 melhores filmes do mundo, que todo mundo tem que ver. E eu ficava marcando, assim, os filmes que eu já tinha assistido. E até hoje, assim, tem uma lista enorme ainda de filmes pra assistir, mas eu já assisti muitos que estão ali. E você começa, mesmo não sendo aluna de jornalismo ainda, eu via que, tipo, eu conseguia entender algumas coisas da parte artística, um pouco do conceito. Eu percebi que, na verdade, não é tão elitizado, tão restrito quanto eu achei que fosse. Tanto que pelo próprio 2001, dá pra ver, por exemplo, na cena do começo, que é uma cena clássica, quando toca aquela música clássica lá, e aí o macaco joga o osso pro alto, o osso gira e vira uma espaçonave. Dá pra entender que é a evolução do instrumento, né, que saiu dos macacos e depois virou uma espaçonave, da evolução da espécie humana, esse tipo de coisa. E não é uma coisa difícil de ver, assim, como no Iluminado também. As jogadas de câmera, a simetria, toda aquela tensão, aquele barulho no fundo. Dá pra você captar esses detalhes, né? Não precisa ser cinéfilo, não precisa ser estudante de cinema, formado em cinema, pra você conseguir captar. E eu fui percebendo isso aos poucos. Eu comecei a ter muito carinho por cineastas que eu, por exemplo, hoje no trabalho, estava comentando sobre o Almodóvar, que as meninas que trabalham lá comigo, elas adoram o Almodóvar. E eu tive o primeiro contato com o Almodóvar com a minha mãe, que é um filme sobre mãe. Acho que é tudo sobre minha mãe, se eu não me engano. Porque o filme do Almodóvar é desse século, se eu não me engano. É, Almodóvar, para quem não sabe, é um cineasta... Filme muito bom. Almodóvar é um negócio interessante, né? Porque, assim, muito tempo ele e o Saura foram na cara do cinema espanhol, né? Eu acho que eles moldaram, né? Esse cinema meio tapa na cara, não se importar, meio... Eu não vou dizer de circo, mas não sei a palavra certa, mas meio satírico. Não, meio exagerado. Um satírico também. Espanhol, que é um negócio bem interessante. É, eles são bem humorados, mano. Bem legal, né? Eu gosto também. Eu acho o Almodóvar, assim, muito bom. Eu vi esse filme com a minha mãe, no aniversário da minha mãe. Aluguei quando o locador existia ainda, né? Aluguei o DVD e a gente assistiu. E aí depois eu vi com ela também A Pele Que Habito. Enfim, são filmes que, assim, são os clássicos dos clássicos do Almodóvar. Quase todo mundo já assistiu. A Pele Que Habito, inclusive, é um filme meio blockbuster, né? Na época que saiu no cinema, foi uma grande hype. E são filmes que a gente se conecta, né? Eu gosto muito de ver filme de drama. Não aquele dramalhão que todo mundo morre, esse tipo de coisa. Mas um drama real, sabe? Coisas que você consegue se encaixar na vida do personagem. Porque eu acho que cinema é isso, sabe? Mas o cinema também, ele é muito mais. Eu acho que o cineasta, né, quando ele passa pra tela o sentimento dele, por outras pessoas, com o roteiro dele, às vezes dele, às vezes não dele. Às vezes dele, como é o caso do Cuarón, que quando ele pega um filme pra fazer, ele faz 80 coisas no filme. Eu acho isso muito bonito. Eu vou agora chegou o momento de falar do meu filme preferido, que chama Ela. É um filme do Spike Jonze, de 2013. Que concorreu ao Oscar de 2014, ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Ou melhor canção original. Não lembro qual dos dois. Melhor roteiro original. Foi. Melhor roteiro original. Ganhou. Mas acho que ele concorreu a melhor trilha, melhor canção, não lembro. Que é tudo original do filme. E esse filme, ele é todo feito em tons de vermelho. Depois que eu vi esse filme já umas 10 vezes, literalmente. Inclusive, em breve, a 11ª. Da primeira vez que eu vi, eu não percebi, no cinema. Eu vi depois que todas as cenas têm alguma coisa em tom de vermelho. Todas as cenas do filme. Isso é óbvio que me deixou muito feliz, porque a minha cor preferida é vermelho. E eu acho o filme, esse filme é tão, tão lindo. É um filme que tem essa pegada, assim, humana. Que não é um filme de drama, assim, que você não consegue se ver no lugar da pessoa. Por mais que seja uma história fictícia, né? É uma ficção. E é uma coisa fora da nossa realidade ainda, uma ficção científica, posso até me aventurar nesse termo. Mas você consegue se colocar no lugar do personagem, você consegue entender o protagonista, você consegue sentir a dor dele. Eu acho que o cinema é isso, o cinema é você sentir as coisas. É você sair de um filme e você chorar, e você se emocionar, e você ficar com raiva, e você sorrir, e você ficar triste, melancólico, ficar reflexivo. Eu acho que o cinema é isso. O cinema, ele óbvio que ele também é o filme pra você esquecer do mundo. Quem nunca foi no cinema pra esquecer do mundo? Pra dar boas gargalhadas com o filme do Adam Sandler, ou com o filme do Leandro Hassum, ou com o filme da Ingrid Guimarães, nossa queridíssima aqui no site. É isso aí, Ingrid. Nós continuamos amando você. Nós continuamos, Ingrid, amando nota, você. Gente. Continuamos isso amando aí, você, Ingrid, é verdade, pra sempre. No nosso coração. E é lindo, porque o filme, ele faz você se apaixonar pelo filme. Você se apaixona pela história, você se apaixona pelos personagens. Você, enfim, se apaixona às vezes pela forma como um diretor ele consegue fazer, colocar as coisas em tela. Isso tudo faz ser, de fato, uma sétima arte. Uma arte que é recente comparada com as outras. Eu tô concordando com tudo que você fala. Deixa eu só botar um ponto aí, você vai pontuar isso que eu acho que você vai gostar. Você falou da arte, você é a nossa maior crítica de cinema, tanto você faz as nossas matérias especiais aqui de cinefãs. Você acha que o cinema é aquele... Quando começou não era assim, mas aí ficou. É um jeito interessante de mostrar às massas o problema da sociedade? Olha, eu acho que sim. Óbvio que não todo cinema. Tem cinema blockbuster que tá ali pra vender. A gente já fez vários podcasts sobre isso. Que é, tem filme que tá ali pra vender mesmo, que não tem nenhum propósito de nenhum cunho social, nenhum cunho crítico. Ele é apenas um entretenimento, né? Que não tá errado também. Não tô desmerecendo filme de entretenimento. Pelo contrário, eles são essenciais no mundo que a gente vive, a gente esquecer um pouquinho do mundo. Mas é óbvio que tem muitos filmes que eles, muitos cineastas, inclusive, que eles não estão apenas propondo a trazer um entretenimento. Eles também propõem, levantam críticas sociais. E é um filme que, pelo contrário, né, ao invés de você esquecer do mundo, te faz lembrar mais ainda do que é o mundo. Então, eu acho muito interessante, eu acho que o cinema, ele tem ele é uma ferramenta de instrução e de reforço do pensamento crítico muito importante, porque eu acho mais forte ainda, né, você, o cinema, ou enfim, até mesmo a televisão, para você ver como as coisas são. Eu acho que isso é muito mais impactante do que você, por exemplo, abrir o jornal, um aplicativo da vida, um G1 da vida, e ler uma noticiazinha sobre, sei lá, por exemplo, um tsunami ou alguma fatalidade, ou enfim, algum tipo de assassinato em massa. A palavra escrita, ela é mais expressiva, mas ela não é tão... você não consegue ver a cena, você não consegue entender como que aquilo aconteceu, você não consegue se colocar no lugar daquela mãe que perdeu o filho, ou se colocar no lugar daquela namorada que perdeu a namorada ou namorado, que perdeu a família. Você não consegue se colocar direito no lugar das pessoas. Eu acho que o cinema, ele traz muito isso. Isso é muito importante pra gente pensar sobre o mundo que a gente vive. Porque, óbvio que se anestesiar das mazelas é uma consequência da sociedade contemporânea. Mas a gente, ao invés de fechar os olhos, abrir mais ainda os olhos, eu acho fenomenal. E o cinema tem um papel de protagonista nisso. Porque é uma ficção que, às vezes, tem uma base de verdade. Óbvio que não é uma história verdadeira, mas são situações que poderiam acontecer na vida real. São, por exemplo, sempre quando eu penso em filme de crítica social, eu penso muito no Que Horas Ela Volta. Estourou aqui no Brasil em 2015, se não me engano, que é o filme com a Regina Casé, que fala muito sobre essa questão de classes sociais, de uma condição que é muito brasileira, que é essa questão de ter uma empregada doméstica, que é uma cultura tipicamente brasileira, né? Muitos países, até nossos vizinhos, não têm essa cultura de ter uma empregada, né? Tem uma faxineira, uma diarista, mas uma empregada. Isso é uma cultura muito brasileira. E esse filme, em momento algum, ele suavizou essa separação de classes que existe entre a família que a Regina Casé trabalha, né, e ela. Assim como quando a filha dela vem do Nordeste para o Rio de Janeiro, para São Paulo, se não me engano, para estudar. Já tem... A filha dela não entende por que, que tem essa diferença. Por que, que a mãe dela é tratada de uma forma diferente? Por que, que mora numa casa separada? Por que, que não passa da cozinha? E são detalhes pequenos, assim, que você sai angustiado. Eu vi no cinema. Eu tive esse grande prazer no cinema, que é um filme que toca as pessoas. E ele se propõe justamente a fazer o que você falou, né? Que é trazer uma crítica social e você sair do cinema encucado, pensando. E, enfim, reflexivo. Triste também a gente ver a realidade na nossa cara. Porque, às vezes, a gente sabe que ela existe, mas a gente não quer confrontar ela. Quando o cinema cospe na sua cara essa realidade, você tem que aguentar. O que você vai fazer? Levantar e ir embora? Até pode, né? Mas eu não recomendo. Realmente, é. E nem sempre, como diz, o cinema é a maior diversão, mas também é feito para você pensar, né? Eu tô olhando aqui pro reloginho, o reloginho tá contra a gente. Adorei o papo, infelizmente, o reloginho tá sempre contra. Adorei o papo, Júlia. Quer deixar um recado pro pessoal do Cinefã que tá ouvindo a gente? Galera, vou deixar um recadinho aqui bem rápido, que o relógio daqui a pouco vai vir aqui me perseguir. Eu queria primeiro agradecer a todos vocês que acompanham a gente desde o começo, que começaram a acompanhar ontem, que recomendaram pros amigos, que seguem a gente no Instagram, que acompanham a gente no site, que escutam os podcasts. Eu queria agradecer de verdade, porque a gente dá o nosso sangue pelos Cinefãs, porque a gente gosta. A gente gosta de cinema, a gente é um time. Eu sei que é muito clichê falar essa coisa de time, mas a gente é um time. A gente trabalha numa parceria muito grande e a gente faz isso porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz. A gente se diverte, a gente gravando podcast, a gente dá tanta risada. E a gente está fazendo isso porque é um amor que a gente tem em comum. A gente se uniu por esse amor em comum que a gente tem ao cinema e à televisão. E a gente faz isso com muito carinho, com muito amor, com muita paixão, assim. Então, queria agradecer a todos vocês que acompanham a gente de um fundo no meu coração, de verdade. Porque tudo que a gente faz é com o maior carinho, com a maior atenção. E a gente comemorou um aninho agora, nosso bebezinho tá crescendo, mas de um ano vai para 2 anos, vai para 5 anos, vai para 10 anos. Então, não deixem de acompanhar a gente, muito importante vocês estarem aí acompanhando a gente nas redes sociais, acompanhar no site, no Spotify, né, na Apple Music, em todas as plataformas. E é isso, gente. Continuem aí. E eu queria só deixar meu recadinho de novo, que eu sou muito apaixonada pelo Cinefãs. Muito feliz por essa oportunidade que o André nos deu, me deu especialmente, de fazer parte dessa família que a gente construiu. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Um beijão. Obrigado, Juliana. Pessoal, gosta de você, gosta. Eu também gosto muito do pessoal aqui, gosto muito de vocês, o que você faz aqui. A gente volta daqui a pouco com a Bárbara falando por que ela virou uma cinefã e não vai perder, hein? Já.